cartinha pra saber notícias tuas e levar notícias minhas. Oh, minha querida mãe, tu de lá e eu daqui, por mim eu sei que tu clamas, eu também clamo por ti. Mas eu vivo carregando esta cruz que eu recebi só dos teus doces carinhos, ainda não esqueci. Oh, minha querida mãe, digo com sinceridade, só uma dor me maltrata, esta malvada saudade de ter junto aos meus braços. Esta é a minha vontade, seria pra mim na vida a maior felicidade. Jesus Cordeiro Divino, Nosso Senhor do Bom Fim, São Jorge, por que não faz eu ter um viver assim? Que eu viva junto à mamãe e ela juntinho a mim, seria pra minha vida uma alegria sem fim. Eu queria que estes versos tivessem boca e falassem, eu queria que estas rimas tivessem lábios, beijassem, que tivessem compreensão, que fizessem o que eu mandasse, para chegar de surpresa e beijar as tuas faces. Mãe, eu te amo.